bem verdade que Deus falou aos pais pelos profetas, e até hoje não parou de nos falar através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. O resto não vale mais nada, mais poderosa que uma espada de dois gumes, pronta a discernir o espírito e a alma. Por isso, meu amigo, vê se vai com calma, que é pra não viver uma vida cheia de trauma. Vai se ajoelhar. Vai, pai, que a Bíblia diz que vai. Bíblia Sagrada, palavra cheia de poder. Serve pra mim e pra você. Pra mim e pra você. Bíblia Sagrada, maior poder não pode desistir. É melhor você pegar pra ler em vez de ler gibi. Parar pra pensar. Parar pra pensar. Parar pra pensar. Parar pra pensar. É melhor.